Atualmente exerce a função de vereador na Câmara Municipal de Alverde Hospital. Senti que, mais uma vez, poderia dar o meu contributo para lutar por um PSD maior em Alverde Hospital. Este não é tempo de regresso a um passado que tivemos definitivamente ultrapassado, mas da conquista do futuro que merecemos. Por isso, escolhi para a minha equipe um conjunto de pessoas responsáveis e idóneas disponíveis para lutar por esse objetivo. Vamos descentralizar as nossas atividades políticas, indo junto dos nossos militantes e dos nossos simpatizantes. Residam eles na cidade, nos bairros ou em freguesias rurais, de que é esta a forma de estarmos em melhores condições para apresentarmos um programa autárquico coerente, consistente e de serviço à causa pública, promovendo o envolvimento das pessoas para que a Comissão Política possa apresentar uma equipa de pessoas motivada, mobilizada, identificada com o programa e com o candidato autárquico.